Eu tenho um sobrinho, ele é tão clarinho, tão cabeludinho de cachinho, tonhonhoi. Ele é tão beçudinho, tem olhos de índio, come feijão preto e tem cachinho, tonhonhoi. Eu sou um café com leite, sei que tem um gringo, o avô é lindo de cachinho, tonhonhoi. Igual a todo brasileiro, uma mistureba, a coisa mais linda é o meu sobrinho de cachinho, tonhonhoi.